site oficial do Arrocha. Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, o amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Amor é isso.